Dionísio, apetecia-me ouvir algo. Antena Web? Não, algo mais alternativo. O canal 2 da Rádio Antena Web. Não, apetecia-me algo novo. Compreendo, senhor. Apetecia-me uma Antena Best? Seja feita à sua vontade. A partir de 20 de junho, tens uma rádio à tua altura na internet. Antena Best. Uma rádio fresca e jovem para um público jovem e fresco. Acede em best.radioantenaweb.info. Antena Best. Alinhas? Ana Urmigo é ouro e Telma Monteiro é bronze. Rui Machado e João Sousa já não estão no Wimbledon. E Andy Murray venceu o Queen's. Estes são alguns dos destaques da edição de hoje do Desporto Antena. Eles são sextetos. E são os próximos entrevistados da Rádio Antena Web e mais um tempo de antena. Grupo Estudantil de Évora é entrevistado pela Rádio Antena Web. Vamos conhecer o Grupo Académico Sextetos, que desde a década de 90 tem vindo a cantar e a encantar em Évora e arredores. O Grupo Académico Sextetos. Ficamos a saber como é que é a vida universitária e o mundo da música em simultâneo. Como é que é em Évora e em todo o país? Conversamos com o Mauro, do Grupo Académico Sextetos, e ficamos a saber mais sobre este grupo e sobre a música estudantina em geral. Grupo Académico Sextetos, uma entrevista imperdível, na próxima sexta-feira, no dia 17 de junho, aqui na Rádio Antena Web, em mais uma edição de Tempo de Antena, a partir das 5 horas da tarde. Na Antena Web existe um espaço dedicado aos grandes nomes da canção portuguesa. Autores, compositores, cantores, instrumentistas e outros artistas têm o seu momento em Canto Português. Um programa dedicado ao melhor da canção lusitana. Canto Português. Às segundas-feiras, entre as 21 e as 22, aqui na Antena Web. Há melodias que nos preenchem a alma e nos fazem flutuar por mundos maravilhosos. É essa a oportunidade oferecida por Lúcia, às segundas-feiras, entre as 23 e as 0 horas, no programa Universo Instrumental. Universo Instrumental. Todas as segundas-feiras, às 23 horas. Só aqui, na sua Rádio Antena Web. Faça uma viagem romântica na Antena Web. Às segundas-feiras, pelas 20h30, Ricardo Teodoro deixa-lhe romantismo no ar. Romantismo no ar. Às segundas, pelas 20h30, na Antena Web. Andy Murray venceu o torneio de Queen's na Escócia. O tenista escocês demorou mais de 2 horas para bater num equilibradíssimo encontro de ténis o francês Tsonga por 3 parciais. O primeiro foi o francês Tsonga quem o venceu por 3-6, mas depois Andy Murray recuperou, vencendo por 7-6 com 7-2 no tie-break e depois por 6-4. O encontro durou mais que 2 horas e 15 minutos e levou, por várias vezes, os adeptos ao rubro. Andy Murray, o escocês, venceu, conquistando mais de 10 ases durante o encontro. E, no último set especialmente, acabou por demonstrar a sua superioridade em relação ao francês Tsonga, mostrando também porque que é número 4 do ranking ATP. Quanto aos portugueses que fizeram ronda no, na fase de apuramento, já caíram. João Sousa e o Rui Machado não se apuraram para o terceiro Grand Slam do ano. O tenista português Rui Machado, que é 99º no ranking ATP, perdeu frente ao colombiano Roberto Fará, que é 163º do mesmo circuito. O tenista português ainda venceu o primeiro set por 6-4, mas depois deixou-se cair quando vencia por 4-3 o tenista colombiano, e, surpreendentemente, acabou por bater por 4-6 Rui Machado, e no terceiro set por 2-6. Rui Machado só venceu, portanto, dois jogos desse terceiro e decisivo set que deitou por terra o segundo português mais cotado do ranking ATP. O terceiro, João Sousa, também saiu pela porta pequena da fase de apuramento do torneio de Wimbledon, o terceiro Grand Slam do ano de 2011. Perdeu frente a Laurent Rochette pelos parciais de 6-7, 6-4 e 2-6. O tenista português cai assim juntamente com Rui Machado. Só resta agora Frederico Gil, que pela sua boa qualificação teve a entrada direta no Wimbledon, no torneio de Wimbledon. Antenoeb, desporto. E é mais um caso de fuga no futebol cubano. O futebolista Mesa, Onciette Mesa, de 27 anos, fugiu enquanto estava em estágio nos Estados Unidos da América, no Hotel Charlotte, na Carolina do Norte. O atleta cubano, de 27 anos, levava na mão um copo. Saiu pelas escadas de emergência e acabou por entrar num carro de família, onde fugiu e desertou, não só da seleção, mas do próprio país. O futebolista confessou depois, em declarações à BBC, que a sua vida nunca foi ligada ao futebol, mas sim ao futsal. Aliás, participou em dois mundiais promovidos pela FIFA, nos anos de 2004 e 2008. Onciette Mesa não é o primeiro, nem sequer o segundo ou terceiro cubano a desertar da seleção nacional. Aliás, já outros atletas e mesmo de outras modalidades o haviam feito, e os Estados Unidos têm sido uma porta de fuga de Cuba dos atletas daquele país. Hoje foi Mesa, Onciette Mesa, fazia parte do Cienfuegos Futebol Clube. Sporting de Braga garante que não vai descer de divisão. O comunicado foi publicado hoje no site do clube Minhoto. No comunicado pode ler-se, entre outros pontos, ao contrário do que alguns órgãos de comunicação social veicularam, que se fosse provada a coação, o Sporting de Braga podia descer de divisão, essa situação só poderá levar ao pagamento de uma multa. Pode ler-se então no comunicado publicado hoje no site oficial do Sporting Clube de Braga. Esta situação começou quando, na jornada 28 da Liga Zona Sagres, no intervalo do jogo Sporting de Braga, União Desportiva de Leiria, que na altura se encontrava empatada a zero e assim acabou, no intervalo foram colocadas fotografias no balneário do árbitro do encontro, Bruno Paixão. Foram duas fotografias que mostravam lances que, supostamente, o árbitro português teria ajuizado mal em prejudício do Sporting Clube de Braga. Este acontecimento deu-se no dia 1 de maio e, até à data, nenhum responsável minhoto assumiu a concretização do ato, o que dá a entender que terá sido ou um adepto ou alguém relacionado a outro clube que pretendesse prejudicar o Sporting Clube de Braga. A Comissão Disciplinar da Liga ajuizará o caso até ao dia 30 de junho. E, seguindo o comunicado do Sporting Clube de Braga, a pena poderá passar não pela descida de divisão, mas sim por o pagamento de uma multa. Resta agora saber qual será a decisão da Comissão Disciplinar da Liga. Hiroshima abandona oficialmente a corrida aos Jogos Olímpicos 2020. A notícia foi avançada hoje por uma agência noticiosa japonesa, citando Kazumi Matsui, o presidente da Câmara de Hiroshima. Na base está uma corrida falhada de Tóquio aos Jogos Olímpicos de 2016. Em 2009, os nipónicos perderam a candidatura para o Brasil. Depois, Hiroshima decidiu concorrer, participando com Nagasaki, duas cidades que foram vítimas das bombas atómicas dos Estados Unidos. Os Jogos 2020 seriam, portanto, uma espécie de homenagem ao desarmamento nuclear, o que desde logo despertou um certo ceticismo no Comitê Olímpico Internacional. Nagasaki acabaria, 2 anos depois, por desistir do projeto. Agora é a vez de Hiroshima, que diz ainda estar a braços com uma enorme dívida devido à organização dos Jogos Asiáticos de 1994. Para dificultar ainda mais as coisas, o desastre nuclear que aconteceu este ano no Japão, 11 de março, reduziu ainda mais a verba disponível para Hiroshima e para este tipo de eventos. O Japão abandona assim oficialmente a corrida à organização dos Jogos Olímpicos 2020. E para fechar o Desporto de Antena desta noite, Ana Hormigo venceu os Mundiais Femininos na categoria de menos 48 kg. No pavilhão multiusos, em Odivelas, a judoca portuguesa bateu por ippon a judoca italiana Valentina Moscat. A judoca portuguesa de Castelo Branco interrompeu a sua carreira em 2009 para ser mãe e regressou no último trimestre de 2010. Considera a vitória de ontem muito importante, porque foi em casa e por isso teve um sabor especial e teve o apoio do público, que ainda foram mais de 300 adeptos. À medalha de ouro de Ana Hormigo juntou-se a de bronze de Telma Monteiro, que graças a 3 advertências da equipa de arbitragem, venceu por Vaza Ari, a Mongol Tumen Odvatugs. A vice-campeã mundial confessou mais tarde que o ideal era ter ganho, mas que o seu primeiro objetivo era subir ao pódio. Ora, objetivo que conseguiu, depois então de derrotar a judoca mongol Tumen Odbatugs, como já disse, por Vaza Ari. Telma Monteiro e Ana Hormigo estão a lutar pela participação em Londres 2012. O Desporto da Antena termina por aqui, mas vai regressar amanhã às 8 da noite. Fique bem e até lá!